Todo mundo tem um canto da memória, cheio de riso, cheio de história. Tem abraço que deixou saudade e feridas que o tempo não apaga de verdade. Teve amor que foi bonito demais, teve dor que eu não quero nunca mais. Mas cada passo que eu dei lá atrás me trouxe até aqui, isso é o que me faz. Eu já chorei, eu já sorri, já me perdi pra me encontrar aqui. Hoje entendi o que a vida quer, é viver o agora com o pé no chão e fé. O que por momento certo da vida, está de alma limpa, ferida curada, respeitar meu tempo, minha caminhada, ser inteiro sem pressa de nada. O que passou foi lição que ficou, mas o presente é o que me guiou. Hoje eu vivo mais leveza e cada, ser inteligente é vilada. Ou depois do tempo só o que ficou, mas o presente é o que me guiou. Hoje eu vivo com mais leveza e calma, com respeito à estrada e paz na alma. Se vier lembrança eu deixo passar, se for boa eu deixo ficar. Se doer eu respiro e sigo, porque agora eu tô comigo. O que por momento certo da vida, está de alma limpa, ferida curada, respeita meu cadideca mirada, ser e ter sem peça de nada. Johnny Fé, um tio chasso e no sédio pra vida, estadion e pochica curada. Respeita meu tempo, minha caminhada, ser inteiro sem pressa de nada.